sono nascer em vão. Porque eles querem viajar para o céu. Isso é uma onde, galera, de receber. Fogo da tua paixão. Dois apaixonados pela madrugada, pedindo, pedindo pro sono nascer em vão. Porque eles querem viajar para o céu. Isso é uma onde, galera.